E aí, malditos! Beleza? Claudir aqui, hosteando. Hoje a gente vai falar sobre Django e eu tô com... Aqui é o Zé e eu vi Django e achei muito engraçado. Aqui é o Laranja e eu vi Django e achei muito engraçado também. Eu não sei o que eu achei. Cara, vai tomar no cu, como que não sabe o que achou? É o sangue no Faroeste. É, cara, o western mais foda que eu vi na minha vida. Quanto tempo que não saiu um western desse tipo? Fazia tempo pra caralho, é Red Dead Redemption live action. Com negro, né? Com um negão muito mais foda. Eu achei que ele devia ter tirado o cara. Não, não dá, não, não, não funciona. Não, mas aqui é aquele jogo de primeira pessoa do Faroeste que os caras, quando eles iam virar, eles viravam a arma assim pra virar, né? Como é que é? Call of Juarez, né? Juarez. Sim, mas daí depois pra engatilhar, porque é single action aquelas ali. Cada vez que tu atira, tu tem que engatilhar de novo o cão. É, não precisa, né? Tem gatilho porque dá pra tirar nas armas e engatilhar. Não, não. Segura e puxa. Mas é, aquela ali é uma Colt, é do início, é 1898 ali, não é? Sei lá, mas dois você anos de lado, antes da guerra. E daí se tu atirar de lado com uma Glock, tu leva a cápsula dentro do olho, assim. Não precisa ser dentro do olho, quente, mas né? Vai te voar na cara quente o bagulho, no mínimo. Beleza, não faça isso em casa, não atirem com a arma de lado que nem gangster, atira, porque não funciona. Então, sinopse. Bom, Django começa com dois comerciantes de escravo levando escravos. Levando cinco negros. Não, deixa claro, né? Pra... É pra dentro do Texas, em algum lugar do Texas, é isso que eles dão de informação. É. Então aparece do nada um senhor muito simpático chamado... Dr. King Schultz. Muito simpático, um personagem cativante. Deve aliás, Django, um dos filmes que eu vi. E o King Schultz com certeza é o maestri deles. Eu chorei, cara, eu chorei quando ele morreu. Foi. Ah, que bosta, que bosta. E ele voou lá, tá. Tá, enfim, ah, vai ter lá. Spoiler, né? Sim, claro. Ah, mas tá. A gente vai perder. Não, isso aqui é sinopse, tá, então foi. Ele chega lá disfarçado da antiga profissão dele, que era dentista. E começa a falar de um jeito muito amigável com os conversantes escravos. E no fim ele se revela um caçador de recompensa para os dois. Quando ele descobre que ali havia um cara que os escravos conheciam os fazendeiros lá, que eram procurados. Que eu não lembro agora o nome, mas isso não importa muito pro enredo. Eu só lembro do Little Raj. É. Então ele leva o negro lá, oferece liberdade pro Django, né? Em troca do serviço do Django, e assim começa toda a história que se desenrola depois com o Django tentando procurar, tentando encontrar a mulher dele, né? Que também é escrava e eles foram separados. É importante destacar que o Django ele tem um instinto assassino muito bom. E o doutor vê isso nele e convida ele pra se juntar numa dupla de mercenários, cara. From Hell. E já começa explorando o pobre negro. Né? Um terço só um das... Um terço. Ah, se bem, né, que o cara sabia andar pelo país e lei e era branco. E também tinha todos os contatos, né? É. Então... O que o negro quer pedir, tá? Eu tava ia morrer lá. É, tava todo um terço, tava com contato. Tá ótimo. É que eu achei muito engraçado quando deixaram escolher a roupa dele, assim. Tá, então vamos começar a falar que essa parte aí de deixar escolher a roupa também tem uma moral porque que ele escolheu aquela roupa, que tem a ver com o filme. Porque ele é preto. Preto só faz negrice. Eita, porra. É o cara mais moreno aqui. Não, vai falar de merda. É o que eu entendi. Ele deixou o preto se vestir do jeito que quer, já viu. Não, mas tem um motivo. Não, deixa eu ver como que é. É mais alto, colou amarelo, azul. Mas tem um motivo, né? Um casacão roxo com um chapéu com uma pena e um cagão. Tá, então começando o background do Dr. Schultz. Ele era um dentista, né? E o ano que eles estão agora, que eles estão no início da história, é 1898. E depois na taverna, quando ele tá conversando com o Django lá, eles começam a conversar enquanto ele tá enchendo as canecas de chope, ele fala que só há 5 anos que ele faz, que ele desenvolve o ofício de mercenário, de bounty hunter, né? E em Kill Bill, o túmulo onde a Beatrix Kiddo é colocada lá pelo irmão do Bill é da Paula Schultz, que faleceu em 1893, assim. Olha aí. Achei triste. Então, depois do falecimento da mulher, ele acabou virando caçador de recompensa. Não, muito tudo entrelaçado no mesmo universo. Tudo entrelaçado. É No universo onde as pessoas só na cabeça tem 9 litros de sangue. Uhum. É muito massa. Aquela cena lá que ele mata o cavalo. Só que o esquema ali do universo Tarantino, ele se separa em algum momento, só que até hoje não sei dizer em qual momento. Não sei dizer se Pulp Fiction, por exemplo, faz parte do universo de Kill Bill e Django. Já Bastardos Inglórios com certeza faz parte do universo do Django. Quer dizer, com certeza não, mas pelo menos eles fazem uma ponte também. Que os Von Schaft, que eram os cravagistas, sei lá, os donos de engenho onde estava a Brunhilda. Onde a Brunhilda foi criada, né? Que Brunhilda von Schaft, o nome da esposa, entre aspas, do Django. É. Eles têm ligação com a atriz do Bastardos Inglórios, que também é alguma coisa von Schaft. Não me lembro agora o que é. Não. A atriz que o Hans Landa mata depois. Ele acha o sapato dela no... Spoiler de spoiler pra caralho, vai tomar no cu. Não, filme velho não, tudo filme bom que todo mundo já tem que ter assistido umas 10 vezes no mínimo, velho. Tem que fazer uma lista no blog. Tem que fazer uma lista, verdade. Faz lá. Vamos fazer um top 10. Isso. Vamos gravar um vídeo. Vamos, pelado. Fazer um podcast top 10. Um top 10 filmes, quadrinhos, livros, toda essa parada que todo mundo tem que ler. Beleza. E a gente vai fazer porque eu não leio livro. E eu não vou editar isso, vai ficar tudo do jeito que a gente acabou de falar. Foda-se. Então, eu achei legal já por causa disso, porque eu, sem querer, eu já meio que entendi essas paradas dos easter eggs, né, dos ovos de Páscoa, e já achei bem mais legal só por ter isso, sabe? Se eu tivesse visto um vídeo depois do outro, eu não ia notar. É que eu gosto pra caralho desse esquema e eu já tava meio que sacando um tempo atrás, acho que no podcast do Jovem Nerd que eles fizeram, do Código Tarantino também. Eu nunca vi a câmera lá porque ficou confuso. É, pois é, ao mesmo tempo que fica confuso, me chama a atenção, assim. Enfim, voltando. Nossa, o que foi isso? Um gato asmático lambendo as bolas. César, transformando uma bosca. Então a gente tava falando do Dr. Schultz, né? Isso. A personalidade do personagem é muito foda, cara. Ao mesmo tempo que ele é cativante, ele é tipo o Hans Landa, né? Só que tirando a parte assustadoramente absurda do Hans Landa. Ele é cativante, mas ele... Caótico. Ele manja dos Paranauê ali. Ele é um chaotic good, tá ligado? É, ele tem muito, mas muita diplomacia. Assim. Uhum. Ele conversa com o pessoal, assim, numa simpatia, mas ele vai lá e atira no peito do cara, assim. E foda-se. Atira ali na cabeça daquele pai de família lá que tá arando o campo Oeste, com né, o filho né, dele. É, verdade. Venhamos e convenhamos. E o Fritz também é massa pra caralho. O Fritz é o cavalo dele. Sim. Cumprimenta todo mundo. Então, vocês... Django. Django, cara. Já, né, já mudou que o cara é negro, já. Esse aqui, Ah, uma coisa legal também de comentar antes da gente começar a falar do personagem, falar do protagonista, que é o Jamie Foxx, né? Sim. Jamie Foxx tem três pernas lá quando ele tá cabeça pra baixo, 15 centímetros de pênis mole. Ei, que beleza. Chris Brown. Esse é Chris Brown, E era pra ser o Will Smith, só que ele... Calcula e o orelhudo fazendo um negócio. Eu acho que ia ficar legal, só o... Ah, o Jamie Foxx ficou legal. Ah, com certeza. Só que o filho da puta não aceitou porque ele não era o protagonista da história, né? Não quis fazer porque ele não era o mais importante ali, daí só eu tô falando que pau no cu, o Smith tomar no cu dele. É muito cara de nice guy. Né? Não tem cara de escravo. É muito Hancock. Ele não tem cara de escravo. Claro que tem cara de escravo, cara. É preto? É preto, mete uma cicatriz na cara ali do magrão, claro. Tá tudo tranquilo, deixa uma barba crescer, tá tudo lindo, cara. Então agora sim, protagonista, me desculpa. É diferente, né, do antigo lá, agora ele é negro. Uhum. E eu achei bem mais legal o negro, assim, faz mais sentido com aquela época que se passa nos Estados Unidos, no Sul e tal. Verdade. Racismo. Até que todo mundo fica apavorado que vê ele num cavalo, sabe? Uhum. Tipo, o primeiro negro. E ali é legal também que deixa meio aberto que foi por causa do Django que começou a... que os escravos começaram a ver que podiam ser livres, podiam combater. Uma coisa que eu achei que não encaixou bem no Django foi uma... A personalidade, porque ele não tem uma personalidade escrita ali, porque no começo ele é tímido, depois ele fica marrento, né? Aí eu achei foda, ele se desenvolveu. É, ele se desenvolve, só que ele se desenvolve de um jeito meio bagunçado, o filme não organiza muito, não foca muito, né? É que ele era um escravo. Uma hora ele tá bem, outra hora ele tá, tipo, fodelhão, daí outra hora ele tá vingador, uhum. Tá vendo? Isso é uma coisa legal de se falar também, porque o Django ele já foi planejado, todo o roteiro já foi planejado pra ser transmídia, né? Ou seja, grande pedaço, grande parte do que a gente não viu, por exemplo, do que eles fizeram no inverno, vai ser explicado, já foi explicado, acho. Não sei, acho que já terminou até de ser lançadas as histórias nos quadrinhos, né? Isso aí também a gente vai falar outra hora dos quadrinhos só, mas... Mais o personagem. E mais alguns personagens que aparecem. Tipo aquela mina que aparece na janela e fica olhando pra ele, dá uma ênfase foda na mina, enquanto ele tá andando de cavalo, né, entrando na cidade. Não explica nada. E daí é por isso também. Aquela pessoa com o rosto coberto. Aquela mina também com o rosto coberto e com o machado, vão explicar mais. É. E assim por diante. Daí grande parte das coisas que o Tarantino mostrou ali, deu bastante ênfase, é porque vai ser explicado nos quadrinhos, né? Vai ser continuado nos quadrinhos a explicação daí o que era, como é que era e por que apareceu daquele jeito. Eu gosto disso, quando são histórias, fica super feliz, explicam. Realmente, isso aí é um bônus muito foda pro filme, que acho que todos deviam começar a fazer. Um filme que eu acho que devia fazer isso já direto era o Pacific Rim, que tinha que ter já uma continuação em algum outro lugar, quadrinhos, em jogo, sei lá, alguma coisa assim, pra expandir aquele universo que é muito foda. Enfim, voltando pra Django. Pra mim, sem dúvida, o melhor ator lá era o cara. E não ganhou Oscar. Tem aquela cena, né, que ele... Tá fazendo a cena normal, ele corta a mão e continua a cena. Vamos falar então do Monsieur Candy, antes de qualquer coisa. Muito bom. O personagem, ele é... Que é de que ele se cortou de verdade, não era pra ele ter se cortado lá. Tá, tá, tá, mas vamos falar antes do personagem, depois a gente fala do corte na mão. O personagem... Então volta. Monsieur Candy. Candy, dono da fazenda... Candyland. Candyland, isso. Achei muito massa. Uhum. Ficou muito explicado, ou eu não preciso saber direito, o que exatamente ele é. Como é que ele ganha dinheiro. Porque não deve ganhar dinheiro só na luta de... Não, fazenda. Fazenda de... Assim, em geral. É. Doce, né? Pelo ele... que... ele planta pirulito. Ele é aquele personagem que tu tem aquela relação que tu gosta dele, mas ao mesmo tempo tu odeia ele. Uma coisa que eu acho que na real depende muito do ator, porque o Leonardo DiCaprio ele soube balancear bem isso, porque ele tem aquele jeito que ele conseguiu atuar que tu gostava dele, mas ele era cuzão e tu meio que não gostava, assim. Eu curti muito isso, mas o personagem pra mim ele não é um dos melhores, mas... Não, o personagem não. Eu dou crédito mais ao ator. O ator, a atuação foi foda pra caralho, velho. O personagem é o Dr. Schultz. Oi? Pra mim, pelo menos. O melhor? É. Ah, sim, da o história. O mais legal com certeza. É o Samuel Jackson lá. Steven. Mas uma cena muito interessante é quando a primeira vez que ele aparece, que dá aquele zoom uhum. Da direção do Tarantino, é muito... Cara, eu ia falar isso, é ruim, é tipo... É o bordão do cara, deixa eu ver. É tão ruim quanto os créditos com aquelas letras. E ao mesmo tempo, cara, é foda, é foda demais, ninguém mais faz isso, cara, que absurdo, tipo... Ao mesmo tempo que é um tosco foda pra caralho. A mesma coisa os cortes da trilha sonora, assim. A trilha sonora tá bufando, tá tocando alto pra caralho e do nada pá, para e fica um silêncio foda. Caralho, e aí vem o rap. É muito absurdo e funciona. Botou. Cara, funcionou. Funcionou pra caralho. Palmas. A trilha sonora é foda. Todos os filmes Tarantino tem uma trilha sonora muito foda. Kill Bill, principalmente. Porque eu vi o filme e a trilha sonora. Se botasse uma imagem parada da Beatrix Kiddo e a trilha sonora, eu pagava pra ver esse filme. Pagava! Foda-se. Eu não gosto do filme do Kill Bill, mas a trilha sonora eu gosto. Uhum. Então, o Monsieur Candy, ele é o principal antagonista, né, do filme. Existem outros, né, que a gente já vai falar também. Sim. O Big Daddy, por exemplo. É. E realmente, ao mesmo tempo que o personagem ele mostra assim uma... O personagem, não o ator. O personagem mostra uma desestabilidade emocional gigantesca, assim. O cara é louco, né? Chaotic Evil. O cara, é porra! É meio burro também. Chaotic Evil e... Não, muito burro, né? Muito burro. Porque ele faz o papel do rei maluco. E do lado dele, pra aconselhar ele, pra fazer ele se manter no caminho, tem o Stephen. O Stephen é o negão da casa, o negão que cuida da casa. Eles escuros lá, tipo os Senhor dos Anéis lá, né? Aquele rato que fica... E daí no fim das contas, isso daí no fim das contas também uma coisa que eu me perguntei bastante, assim, depois que terminou o filme, né? É que quem será que mandava naquela parada, então? Pois é, era o Steven que mandava na porra da fazenda inteira e os outros só aceitavam, né? O Steven é um pau mandado, depois ele tá lá sentado tomando, sei lá, Martini. É, mandando nos brancos. Vocês ouviram que ele falou, vão tirar a garota. Ah, mas é, ele faz o papel do conselheiro do rei, que ele é o coitadinho, o fudidinho, blá blá blá, que mas ninguém dá bola, de... mas ele que manda na parada inteira, assim. Muda o rei, mas o conselheiro é sempre o mesmo, saca? Sim, então, sim. Isso eu achei foda pra caralho e a mesma coisa. Samuel L. Jackson, não tenho o que falar. O figurino ficou meio bizarro, cara. Cara, eu achei foda. Envelheceu, mas ficou muito liso, cara. Achei foda. Negão, né? Negão não tem. Eu ia falar, negão. Porra, o Samuel L. Jackson tá com 70 anos, não tá? Então não precisava. Ele tá com a porra da idade que o Steven tinha no filme. Ele tá tribê, ele tá melhor que eu. Então... Foi meio borrachudo. Parecia de cera. Não, é bom que esse personagem do Samuel L. Jackson... Ele não é muito o tipo de personagem que o Samuel Jackson costuma fazer. Uhum. Porque ele sempre faz um negão marrento, mas é um negão marrento que ele representa um poder na sua imagem. Ele não é um poder escondido que nem ele. Ele já, a aparência dele já é de fodão, né? Ali não, ali ele parece um coitadinho, mas ele é o fodão da parada. É, ele sempre tem um título, treinador, general, alguma coisa assim. E ele mostra que ele é fodão ali no filme só a hora que ele, antes dele morrer, né? Que ele solta a bengala, fica... Retinho, caminha, beleza, assim. Eu achei que ele ia enfiar uma porrada no Django, cara. Eu contei 6 tiros, negão. Sim, eu achei que ia rolar um... Tipo, quando ele falou isso, ele ficou assim... Um standoff ali. Eu achei que ia rolar os dois na porrada, tá ligado? Não. Ele eu contei 2 revólveres. E eu contei 2 revólveres, sua puta. Fora o que tem na manga, na bota. E a mistura também que rolou no filme das gírias, né? Niga, ninguém falava niga lá, tipo o negão chamando de niga, assim, tipo, mas niga? Isso eu achei também muito especial, porque essa mistura de gerações, assim por dizer, bota música de rap, as gírias de hoje em dia, o negão se vestindo do jeito engraçado pra chamar atenção. Esse foi o principal alvo das críticas que eu vi. Falaram muito niga, né, muito crioulo e tal. É, que durante botaram muita coisa que não faz sentido e que era... Dizer eles que era gratuito. Tem bastante coisa gratuita, eu acho, mas acho que isso ficou legal. Cara, como é que é o nome do diretor mesmo? Como é que é o nome do diretor? Não é Steven Spielberg, velho. Ele não quer ser levado a sério, ele quer fazer um filme foda, um filme a fuder pra caralho, com uma história legal e com ação pra cacete. E sem falar que quando tu vê esse nome no filme, tu já não espera um filme muito sério. Sim, vai tomar no cu, olha Bastardos Inglórios, cara. Pulp Fiction, Bastardos Inglórios, Kill Bill, a prova de morte. Aí não tem noção, esses comentários vazios são foda também. Mas tem umas paradas meio estranhas lá, que tipo, o cavalo do Django fazendo no final, sabe? Eu achei a fuder que... Mas eu fiquei meio tipo, pra quê? Ele bota o ridículo. É que ele é assim, ele é foda, porque não é... botando uma coisa ridícula na tela e vocês estão achando bom. É que não é pra que isso, é pra mostrar que realmente ele se envolveu, ele teve uma amizade forte com o King Schultz. Tá. E tanto que quando o Fritz lá, o King Schultz apresentava o Fritz, ele fazia aquela reverência, né? O cavalo. Sim. Então daí, sei lá, o Django aprendeu a domesticar o cavalo, não sei. Pra mim eu achei legal, assim, mostrou que eles passaram um tempo junto e. E também não gostei do Jamie Foxx cantando, na partezinha que ele canta. Qual? Quando vem no final já, quando a galera volta do velório, e aí ele tá lá em cima e tem alguém cantando. Ah, ele tá cantando aquela música de velório, ele continua cantando, né? Stephen termina o refrão, a estrofe, sei lá, e ele continua. Achei que ia virar musical, eu achei que ia poder. Sim, eu pensei, pronto, os caras vão começar a cantar também esse cagaço. Não. Mas ele tava só, tipo, fazendo uma... E aí o pau comeu. Foi só pra fechar o cu da galera ali que ele começou a cantar. Então, antes disso, vamos falar do Big Daddy. Big Daddy. Big Daddy era um dos maiores também. É aquele lá que eles vão lá... Estão indo atrás dos irmãos Schaefer. Sim. O Little Raj, Big John. Mas é uma passagem até pequena, né? É bem curtinho. É o dono da fazenda. Mas o que eu quero falar é da roupa do... do Django que vocês estavam falando, né? Que antes deles irem pra fazenda do... do Big Daddy pra pegarem os três malucos que o King Schultz tava atrás, né? O King Schultz fala pro Django que ele tem que começar a atuar, né? Tem que ser um maluco... Aliás, destacando aqui a habilidade do personagem como ator. Né? Ele tem um sangue frio, filha da puta, velho. Absurdo. Nossa, ele... Ah, não tem sangue frio. Quase caga nas paradas, né? Ah, mas ele fica com a cara dele. É, mas naquela hora que, né, que a mulher apareceu na frente dele lá, ele pirou o cabeção. Ah, cara. Também era a única coisa que ele tava atrás, quantos anos, né, velho? Tomando é, não, não, não deu anos, mas deu uns 6, 7 meses. Lá na mesa quem entregou que eles eram juntos foi ela, não ele. Ah, por quê? Por quê? Porque mulher caga tudo, cara. Mulher caga tudo. Porque. É, Eu Sou a Lenda, o filme, né? Não o livro. Eu Sou a Lenda, lá o cara viveu 3 anos com o cachorro de boa, com a Sam de boa. Apareceu a mulher, ele durou um dia. Então, a Sam já tinha morrido. Cara. Então, foda-se. Oi? A Sam já tinha morrido quando o menino apareceu. Não, ele durou um dia daí. Morreu o cachorro, um dia depois ele morre também. Pronto! Enfim. Big Daddy. O Big Daddy também tava nos esquemas, né? E antes deles irem, daí o Django teve que... O King Schultz falou pro Django que ele tinha que começar a atuar. Tinha que, ao invés de ser um escravo calado, ele tinha que se impor um pouco mais. E parecer o valete dele, entre aspas, né? Não é acompanhante, porque vai parecer que o cara tá se prostituindo pro servente. King Schultz. Servente, só que de uma servente maneira... Sabe. O mordomo, o Alfred dele, né? O caseiro. E daí o King Schultz deixa ele escolher a roupa que ele quer pra interpretar esse personagem. E a roupa que ele escolhe é aquela bufante, azul, brilhosa, cheia de frufru e frescura, né? E tem um motivo... Existe uma... Apareceu até essa pintura no filme. Mas existe uma pintura chamada O Menino Azul, The Blue Boy. E também em 1929, se eu não me engano, saiu o filme The Blue Boy, que retratava uma história sobre esse quadro, se eu não me engano. E para esse filme específico, foi inventado um tipo de zoom de câmera diferente, que era um... Não me lembro como é que funcionava agora, mas enfim, é só procurar, tem na Wikipédia certinho, bem explicado. Mas o nome daí do processo era Unchained. Aí Django Unchained, daí por causa disso que ele usa aquela roupa só pra fazer uma referenciazinha a mais, né? Puta merda! Mas é muito, né? Sim. Ah, mas porra, não tem como não ser, né, velho? Não é gratuito o bagulho. Não é tipo, negão, mil motivos pega pro roupa, cara lá. Se vestir daquele jeito. É, mas tem roupa maior. Tinha roupa pior pra ele se vestir, por exemplo. Não precisava se vestir de azul com a roupa exatamente igual do menino azul, exatamente não, igual sim, sim, sim. Filme. Mas mesmo se a pessoa não sacar isso, ela vai tomar outra. Ah, não. É pra ser engraçado é também, legal. Obviamente, né, velho? É, fica essa, né? A carroça com suspensão. Pintada de humor e uma sapicada de cultura. De cultura. É. Pra quem quiser, vai atrás e descobre, é legal. Legal pra caralho. E logo depois dessa cena, então, que eles pegam os três caras que eles estão atrás, o King Schultz e o Django conseguem capturar os três foragidos da lei que eles estavam atrás, eles capturar. Uhum. É, captura, morto ou vivo, foda-se. É. Eles são perseguidos pela Ku Klux Klan. E essa é a parte mais engraçada e foda do filme, velho. É muito tri. Nossa, as máscaras lá. Ah, por que a gente tá usando máscara? Eu não consigo ver quando eu tô cavalgando, não sei o que. I can't see too good. Nossa, essa parte, acho que é uma das partes que valeram o filme. Assim. É, cara, perfeito, perfeito. Ali, de novo, mostrou que o filho da puta do Tarantino é foda pra caralho não, com o diálogo, ele, né, velho? Ele ridicularizou muito os caras, tá ligado? Assim, tipo, muito. Que porra é essa de se vestir assim, mano? E que tal se dessa vez... A gente fosse sem máscara, porque sem apontar dedos, não tô falando que ficou ruim, tá? Não quero apontar culpados, mas podia ter sido feito melhor, podia, né? Então, dessa vez a gente faz sem máscara e na próxima com vai. Máscara. Mas aliás, a máscara sem máscara perde todo o sentido. Meu cara, não veio mais, minha mulher ficou trabalhando o dia inteiro fazendo máscara pra vocês. Não me convidem mais pra essas paradas, seus cuzão, vai embora. Vai muito fuder, muito fuder, muito fuder, muito fuder. E aí explode a carroça lá e tal. E todo o inferno vem abaixo, né? Então agora, pra gente não ficar dando muito spoiler, né? Porque a gente já falou um monte de coisa que nem precisaria. Do spoiler de ordem, tem que ter visto o filme, cara. É verdade. E eu não quero mais falar sobre a morte do Schultz depois, que porra, eu fiquei triste pra caralho, cara. Mas naquele momento o Schultz cagou toda a história. Ficou, né? Não é ele cagou toda a história, velho. Chegou num ponto que liga o foda-se, sabe? Aquele maluco não podia mais ficar vivo. Mas ele ficou marrentiz. Podia ter apertado a mão e ir embora. Voltava e matava depois, sei lá. É, dado aquele estilo de sniper dele lá. Aquela estilo impossível com aquelas armas. Sim. Foda. Mas eu concordo, achei legal o jeito que ele decidiu matar o cara. Eu ia ter te atirado antes já. Mas é que eu acho que na real eles fizeram essa cena, o cara teve que morrer pra cair a máscara, tipo, porque ele já tinha percebido antes do Stephen. Também. Ele ficou, ah, mestre, não sei o que. É. Stop shooting, goddammit! Personagem muito bom. Cara. Personagem foda pra caralho. É um ator também, mas... Na real, não, o ator que saiu com mais crédito, acho, na história toda foi o DiCaprio, porque o personagem dele é muito interessante, mas... Ele tornou interessante, maluco. E realmente, foi, eu não achei que fosse ficar tão bom. O Christoph Waltz ficou a fuder pra caralho já, eu já sabia que o cara ia bem, porque ele já tinha mostrado quão foda ele era, né? Ele era em Bastardos Inglórios, né? Então com certeza não ia ficar nem um pouco ruim a interpretação dele. Acho que ele ganhou o Oscar de novo por causa disso, né? Não, por causa do Django, acho que sim. Se não ganhou o Oscar, ele merecia. Sei que o Tarantino ganhou. É, também, né? Vai tomar no cu. Pra fazer um maluco que nem eu, que não gosta tanto de assistir filme western, mas respeito pra caralho, assisti umas 10 vezes esse filme de 2 horas e 45, porque, porra, é muito bom, foi muito bem executado. E aproveitar que a gente tá falando aqui de boa atuação, tem uma cena muito legal no filme que é com o DiCaprio, que ele se irrita, ele vai bater a mão numa coisa e ele se corta de verdade, acidentalmente. É, ele acerta ele ia bater a mão só na mesa, mas ele acerta uma tacinha que tava do lado, que eles estavam tomando conhaque, sei lá o quê. E daí ele corta a mão. E ele continua a cena com a mão cortada. Aí esfrega na cara da mulher. É, sonha essa aí, porra. É, esfrega AIDS. O sangue dele real, aquela cena, sangue real na cara da mina. Uhum. Todo puto, assim, e continua atuando, assim, cara. Se fosse eu tinha parado o set de gravação, com mijado no jogo, muito a fuder mesmo. Crédito, palmas. Aí tem a participação especial do Django original, né? Do Django do seriado, o Franco Nero. Ele aparece, ele é o treinador, entre aspas, gigantes de prata e bronze. O treinador do Mandingo, na hora que o King Schultz e o Django se encontram com o Monsieur Candy. E daí o cara até pede depois pra ele, quando ele tá no bar, pede pro Django se ele sabe soletrar o nome. Daí ele fala D-J-N-N-G-O, the D silent. Aprendeu a ler e escrever. Uhum. E fuder a parada toda. É verdade. Foi muito bom. Foi bom pra caralho. Não, então agora, nota, começando pelo laranja. Laranja, de 0 a 10 litros de sangue. Qual a sua nota pra Django Livre? Então, cara, acho que 7. 7. 7 é justo. Então, explica, porra. Porque ele tem uma parada do humor, assim, aí daqui a pouco ele fica sério, fica um climão, que eu achei bem legal. No início, principalmente, tem um clima que envolve o cara bastante. Caralho, a cena inicial é muito foda. É que nem a cena inicial dos Bastardos Inglórios, é o mesmo nível, assim, é... Se fosse só aquilo, um curta-metragem, já seria absurdamente foda. Normalmente as cenas iniciais do filme Tarantino são muito... Apesar de você ter umas partes galhofe e tal, de brincadeira, eu acho que o filme te joga pra dentro mesmo do mundo. Começa a entender melhor o porquê deles agindo daquela forma. E aí por isso... Daí tem algumas coisas que eu não gostei, achei meio gratuitas. Mas acho que 7 é... O quê, por exemplo? Porque eu falei o cavalo do Django fazendo as paradas, achei meio... Uma paradinha? É. Tem a do cara cantando. Tá, mas e, ali mas foi aí, fechar o cu, né? Dos malucos que tava entrando. Sim, é, também. Provocação. É? Não, ali foi pra mostrar, ó, pra tomar no cu. Não morri, tô de volta com duas armas e bem vestido. Não sei se fuderam. E acho que era isso mesmo. José, de 0 a 10 litros de sangue, qual sua nota pra Django Livre? Acho que eu vou dar um 8,5. 8,5? 8,5. É um show de atuação, eu vi naquele filme, muito bom, os personagens muito bem colocados, a direção ótima, mas que nem o Laranja apontou ali, teve algumas coisas que eu achei realmente desnecessárias. A parte do cavalo, pra mim, já perde um ponto ali, sabe? Uhum. Sei lá, por mais que queira mostrar que ele podia ter subiado o cavalo se tivesse chegado, sabe? Teria sido muito mais interessante. O cavalo podia cumprimentar também. É, eu concordo, claro, concordo. Deixar mais claro, né? É o que eu acho, né? Pode ser que não tenha nada a ver, que seja só frescura mesmo no final. Porque não tem moto nem carro, tinha que dar um zerinho com o cavalo, né, cara? Teve algumas coisas também na cena de tiro que eu não gostei. Por exemplo, quando ele tá na casa e ele manda alguém dar tchau pra mulher. Senhora ele Laura. Dá um tiro na lateral dela, ela voa longe. Aquela cena eu achei muito porca, sério. É, aquela cena ficou estranha. Por mais que seja uma coisa proposital, tá, né? Tira que ele faça as coisas porcas, essa coisa foi porcamente feita, porcamente porca. Uhum. Eu não gostei, mas 8,5 fica a dica pra quem quiser ver, filme muito bom, aconselho. E eu também queria ter visto mais do inverno deles, que eles passaram junto, caçando. Quadrinhos, vai pros quadrinhos. Aconteceu isso de propósito. Então, Claudiera, quantos litros de sangue de 0 a 10 você dá pra Django Livre? Obrigado, Claudiera. Eu dou 9 litros de sangue de 0 a 10 pra Django Livre. Eu achei foda demais. Não é todo filme que me envolve do jeito que esse aí me envolveu. Não é todo filme que eu vejo 10 vezes e ainda tenho vontade de continuar assistindo depois de todo esse tempo vendo direto, né? E pra mim fazia muito, muito, muito tempo que um western não conseguia me impressionar. Eu achei que aquele Cowboys e Aliens fosse mudar um pouco a minha ideia e tal, fosse fazer gostar de mas western não, de né? novo, mas é um lixo fodido. E Django, que eu não esperava nada quase do filme, é foda, é genial, é incrível pra caralho, cara. Foi um, né, um zoé. Nossa, Django, Jamie Foxx. Eu não gosto muito do Jamie Foxx, cara, que dizem que ele é meio escroto. É tipo o Clint Eastwood, tá ligado? Uhum. Uma pessoa, mas o trabalho dele eu gosto. É foda. E... cara... meu Deus do céu, o que foi isso? O Django... é, fala 3 vezes e ele aparece. Go ahead. Make my day. Tinha que ter, né, cara? Go ahead, make my day. Bah. Ah, eu pago comentários se for os fanáticos lá. Nossa, fanático, vai se fuder. Enfim, atuação dos personagens, todos eles brilhantes, cara. Brilhantes. Não, não bons tem atores, um, né, meu? Não tem um personagem ali que tu fala, bah, que merda de atuação, que. Pra quê que. Que escolheram esse maluco nem aí. Nem o xerife da cidadezinha, né? Porra. E tem overactings muito interessantes. Fodas, muito cara. Fodas. Muito foda. Muito bom. É um filme bom. Uma nota geral, então, vou botar aqui na galera um 8. 8? 8? Fechou 8, né? 7, 7, 8, 7. É, 8,5. 8,5. E... assistam e assistam de novo e assistam mais uma vez e assistam todos os outros filmes do Tarantino e procurem mais easter eggs, que eu só achei esses dois por enquanto, mas daqui a pouco pode ser que me liga, me manda mensagem, me manda foto pelado, me manda um tweet. Clarice! E, cara, perfeito, assistam, vale muito a pena. Eu vou assistir hoje de novo porque é foda. Vou voltar de ver de novo, verdade. Django! Obrigado, por favor, compartilhe o seu vídeo. Have you ever loved again? Django! Esse conteúdo é curtido de casa e casa. Compartilhem, mandem sugestões de pauta, mandem fotos nus também, quero ver uns pênis, é isso aí. Ah, é verdade, tem o tiro no saco, né, que o cara leva. Tiro no saco, que né? Eu tirei um ponto só por causa do tiro no saco, que eu não precisava ter visto aqui. Ele podia estar de cueca. Eu tirei um ponto pela morte do doutor. Não, tem dois tiros no saco, um o cara tá pelado saindo da banheira. Banheira, é um tonelzinho, né? É um bacião, um bacião, sei lá. E o outro maluco tá de calça. E mais o pau gigante do Jamie Foxx. É do Chris Brown. Que é uma terceira perna. É todo preto tem, cara. Jamie Foxx eu não conheço. Todo preto tem. Como que não? Tu não viu o Django, porra? Ah, mas eu vi o pau dele. Pô, mas tava lá gigante, ocupando metade da tela. Não tem isso aí, claro, cara. Que tem. Tem o pinto dele, cara. Claro que tem. Quando ele tá pelado, pendurado de perna pra tem cima um lá. Couro, é. Ah, que couro, cara. Eu acho que tu viu outra versão. Cara, eu vi a versão X-Rated. Django XXX. Isso vai estar no final. Vai continuar. Eu vou botar um print, tá? Aqui embaixo no post. Quem quiser, olhe, quem não quiser, foda-se, bate, tá lá, cara. Tá o caralho lá. Do Jamie Foxx. Tá lá o caralho do Jamie Foxx. Continue lendo. É, continue lendo por sua conta e risco. Vai ocupar 4 páginas. É, quase isso, cara. Quase isso. É um bracinho de bebê aquela porra. Meu Deus, segurando uma maçã, né? Aham. Uhum. Olha aí. Então, por hoje era isso. Até a próxima. A gente não sabe quando é que vamos fazer a próxima, então aproveitem. Ah, e vejam o bagulho do Dead Space que a gente vai fazer. Dead Space. Dead Space. Vamos jogar agora. Foi. Fechou.